Entro no tempo da base, já dominei essa fase. Tô no nível hard porque eu tenho habilidade pra aperfeiçoar o meu talento. A todo momento eu sou inteligente, esse é meu passatempo. Divido conhecimento com a população, coisa que a televisão não inclui na programação. Rede terrorista de revolução, família DM, Leandro MC, produção. Não acompanhamos fazenda, entende? Se meu QI te ataca, o seu não defende, então suspende. Big Brother da sua vida e viva por algo que não faça sua alma perdida. Tá iludida com a novela da Rede Globo modesta, vendo progresso com pouco trabalho e muita conversa. Não vem com essa questão de desenvolvimento, não é pra quem manipula pensamentos. Quem não se entregou, não se entregou. Na condição que ficou, o sistema não roubou. Meu talento é meu sucesso, eu faço a minha parte. Quem não se entregou, não se entregou. Desacerto meu trota, o bicho pega. Saiba como agir pra garantir sua moeda. Epicentro do problema, aprendi na cena. Mais violento que um AK quando bate de frente é problema. Opressor, cúpula da crocro, viu que tava na razão. Puxou seu berro e descarregou. Ele pensou, os dois viram minha cara. Vixe, deixa quieto, finado não fala. Todo peão era bom, sexta, sábado e domingo. Moto mil cilindrada, roupa importada, perfume gringo. Acompanhantes variando a estação, muitas vezes modelos que dão no pelo por um peão. Regado a drogas, álcool, LSD. A mesma puta que exige respeito na TV. Inacessível, livro outro nível, incrível. Teleguiado, bums para o míssel. Quem não se entregou, não se entregou. Na condição que ficou, o sistema não roubou. Meu talento é meu sucesso, eu faço a minha parte. Quem não se entregou, não se entregou. Na condição que ficou, a vontade de crescer narrando o ritmo e a verdade. Sei onde ainda me lembro dos problemas que tive. Só traz a quem relembra, Deus bom e a defim. Mãe, não é viter no sangue aqui, carrego o dom. Já respiro frio, larga nunca, não desejo. Larga o que eu fui, o que eu sei, não tem jeito. E por mim, minhas filhas vão crescer ouvindo, ouvindo que eu sou. Vou levar cada um este tema e continuar. Força, poder, dom bom. Luta pra poder cansar, não dói. Me olhar no espelho e nem vencer pra aquela face. Eu agradeço por envelhecer. Quem sabe bem que os anos aumenta, os anjos ajudam, a experiência também. Coração amiga, coração de quem tem. Fazer as coisas com amor, o que é que tem? Por amores ao meu rap, sou refém. Por aqueles que não acreditam em mim, dou meu sangue a quem? Quem não se entregou, não se entregou. Na condição que ficou, o sistema não roubou. Meu talento é meu sucesso, eu faço a minha parte. Não se assusta, é o rap no clap, no bombo. DJ back to back, vocal prontificada a criticar o opressor. Insano, incessante, rimando com amor. O desprazer que a TV olha quando vê a gente. Empurrado pela net, musicalmente se cresce na febre de alcançar meu patamar. Não me viu quando eu caí, Joe, nem me viu chorar. Agora quer colar, pedir participação. Lembra lá do seu passado? Binho não, firmão. Hoje sigo mais contente, formei minha família, talentos delinquente. Na reciprocidade é só guerreiro de mil graus. 011 SP, literatura marginal, não leve a mal. Não se predispõe o pensamentos, revolução tem que começar de dentro. Quem não se entregou, não se entregou. Na condição que ficou, o sistema não roubou. Meu talento é meu sucesso, eu faço a minha parte. Quem não se entregou, não se entregou. Condição ficou, o sistema não roubou. A vontade de crescer narrando o ritmo e a verdade. Você que ouve um rap, já tá ligado na sintonia. Não consta pé de back, ideia de moleque na periferia. Porque com a burguesia malandro não tem simpatia. É só o certo pelo certo, mano, sem cortesia na correria. Fazendo meu trampo, eu tô suave na nave. De boa, não fico à toa, cê sabe. Ideia de verdade na conta soma. Contos covarde, levado embaçada. Um tapa na cara, metendo logo nos caçabe que não fazem nada. E só ficam em casa coçando, poluindo com seu monopólio. Nosso corpo humano, o ser humano. Fazendo nosso povo de marciano. Nem precisa se drogar pra tu ficar viajando. O mundo acabando. E você dando risada, não entendeu, moleque doido, que você é a própria piada, é palhaçada. O que acontece no meu Brasil, enquanto eu tiver tendo graça, a desgraça vai estar a mil. Quem não se entregou, não se entregou, na condição que como, o sistema não roubou. Meu talento é meu sucesso, eu faço a minha parte. Quem não se entregou, não se entregou, na condição que como, o sistema não roubou. A vontade de crescer narrando o ritmo e a verdade. É só verdade, os mano aqui é só verdade. Rap independente com amor, rap gangsta na cena. Família do Morro, Leandro MC, Lado Suleimani Fé. Aí, aí, se precisar, nós estamos aí. Se precisar, eu tô aqui.